Você diz que já não ama. Você diz que já não tem amor. Mas não perca a esperança. Neste mundo de vingança é preciso ter amor no coração. Você diz que já não pode crer. Você diz que já não pode ver a beleza que existe. Pra você tudo é tão triste. É preciso ter amor no coração. Se você padece tanto, Deus enxugará teu pranto. E você só vencerá o mundo com Jesus no coração. Só então você há de cantar. Só então você há de sorrir. Pelo vale tão profundo, recebendo a lei do mundo, a feliz morada com Deus o porvir. Você diz que já não ama. Você diz que já não tem amor. Mas não perca a esperança. Neste mundo de vingança é preciso ter amor no coração. Se você padece tanto, Deus enxugará teu pranto. E você só vencerá o mundo com Jesus no coração. Só então você há de cantar. Só então você há de sorrir. Pelo vale tão profundo, recebendo a lei do mundo, a feliz morada com Deus no porvir. Com Deus no porvir. Com Deus no porvir.